pensando em fugir, sair daqui. Será que tem outro lugar melhor que aqui? E quantas vezes eu pensei em desistir? O caminho é difícil, eu vou prosseguir. Com tanto espinho, tanta pedra, tanta lei, me cansei de tanta merda. Fiz a escolha certa, tenho a cabeça aberta. Não aceitei a sua oferta, alcancei a minha meta. Epidemia, fim do mundo, aproveite a vida. É tanta teoria, meu abrigo é minha família. Siga pensando positivo, sangue vivo. É por isso que eu te digo, te digo. Queria fugir, mas não dá. Prefiro ficar aqui e lutar. Eu não posso desistir de sonhar. Eu senti, pois eu sei que é bom. Estar vivo, eu sei que é bom. Me chama de maquiavélico, bélico. A sua doença não se cura com um médico. Remédio pra esse mundo histérico. O mundo tá globalizado e o pensamento tá genérico. Gerações, punições, tanta depressão. Será tudo pelo dinheiro, tanta morte em vão. Nem tudo passa, muita gente tem uma cicatriz. Coloca a mão na massa, o que importa é ser feliz. Pense em você primeiro, pense no seu dinheiro. Depois de velho, todo mundo quer ser seu herdeiro. É tanta história triste, é tanta injustiça, é tanta gente apanhando na mão da polícia. Queria fugir, mas não dá. Prefiro ficar aqui e lutar. Eu não posso desistir de sonhar. Eu senti, pois eu sei que é bom. Estar vivo, eu sei que é bom. Never dreamed of.